te levar. Deixa o rap te levar. Tá na hora de acordar. Nosso som vai dominar. Deixa o rap te levar. Deixa o rap te levar. Tá na hora de acordar. Nosso som vai dominar. A zona leste é assim. A festa é nossa, a banca é forte, é nossa sorte de estar vivo a cada dia e a cada dia aproveitar e dar um rolê. Pode crer, vem pra ver, mano, vem pra ver. Área de proceder, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é melhor que você. Tem que tirar de letra, tem que saber viver. Quem corra nessa banca tá sempre bem a roupa, só se adianta, ninguém vai se atrasar. Respeitado e respeitando como manda o bom malandro. Só agilizando sem dar brecha pra mancar. No olho da rua, de olho na lua, de olho em tudo, a noite espera. Fique sempre bem, malandro nem vem. Zoar o plantão no chão da favela. Olha aqui pra mim, então fica assim. Passe negro e você, trocando uma ideia. Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar. Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar. Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar. Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar. Mais vale um pobre honesto do que um burguês otário achando que é esperto. Saca só a trilha, o mapa da mina. Se não souber o caminho, a família te ensina. Marília, Brasília, periferia, Savoy, Ipanema, sem cena de cinema. A fita aqui é outra, muito, muito, muito outra. Presta atenção, a bruxa anda solta. Santa Maria da Lila, Santa Terezinha, lá em Sapopemba, respeitada a favela do William. Aqui pilantra não se cria, respeita pai de família. Mas voltando ao Marília, onde tudo isso começou, com um mano respeitado desde o tempo do show. É DJ Quinho, abriu caminho. Agora numa banca com Ivo, MK e In. Naquele mesmo tempo também começava a história de um menino esperto, bom de bola, mas que já aprendia a meter o dedo na viola. Aí ele no Miguel sempre alegria, cola. Verdade de raiz mais rap, sem modismo, sem mídia, essa mistura promete. Aí, mais pra frente vai ter mais, pode marcar que a gente não esquece. Hip hop nacional, o som do futuro e tal, legal. Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar. Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar. Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar. Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar. Na leste, zona oeste, sul e norte, tô rolê na segurança, não brigo com a morte. Malandragem do morro, no asfalto violento. Cabeça erguida, 200%. Sossegado, aliado de quem cola comigo. Na quebrada ainda vale o mandamento antigo. Fala pouco, e no momento certo, ouve tudo e copiar o que é esperto. Preserve sua vida pra poder prosseguir, tirar o seu barato, continuar por aqui. Ocupe seu espaço, firme e ligado, e bem informado, saiba se valorizar. Não baixe a cabeça se estiver certo, e se estiver errado, saiba aceitar. Siga sua consciência e não a de outro alguém. Confie somente no Deus que te mantém. Não ligue pra conversa de otário por aí. A ideia tá trocada, agora vamos curtir. Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar. Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar. Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar. Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar. Aí fato verídico, rap de expressão, FV e face negra, treta de irmão. Irmão de se unir, atitude de quebrar. Vai na fé, mano índio, pode chegar. Cheguei, mano guinho, dando continuidade. No rap verdadeiro, poesia sem maldade. Vou citar uns aliados, isso não fica pra depois. Coab 1, se liga, Coab 2, tô curtindo, caminhando, tá ao maior sol. No campo do Sejama, tá rolando futebol, time do Grêmio do Brasília. Na bola só bamba, Marília, Savoy, também tem time minha pampa. Amo minha área e vou tocar pra frente, seguindo com a responsa desde antigamente, batalhando seu espaço diariamente. A guerreira Valdete é orgulho pra gente. É Ela disse que vale a pena. Passe verídico, passe negra aqui pra apoiar. Sem esquecer do nosso mano, sempre lutando e ajudando. Boa vontade e coragem, Newton Mariano. Nosso agradecimento à nossa comunidade. Comunidade pobre e rica em dignidade. Esperante, Bendeira, Filho e Oconé. Área de responsa, quem é, é Eliane Calarico, Jardim Fernandes. Nossa revolução, cada vez maior que antes. Maringá, Madalena, Líder, Guaianazi. Vamos manter a luta pela nossa liberdade. Parada 15, Itaim, Favela do Elba. Consciência e atitude é o que interessa. Livre, Matarazzo, Vila Rica e São Miguel. Todo mundo esperto, fazendo seu papel. Vamos se adiantar, andar só pra frente. Tem ainda muitos outros bairros pra citar. A gente ainda tem muito mais pra falar. Muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Mas o sol nasce no leste, ilumina o mundo inteiro. O sol da zona leste brilha de janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro, de janeiro a janeiro, é, é. Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar. Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar. Deixa o rap te levar, deixa o rap te levar. Tá na hora de acordar, nosso som vai dominar.